A justiça acatou liminarmente pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais e decretou a indisponibilidade de bens de um ex-prefeito de Arcos, no centro-oeste do estado. Além do ex-prefeito, um ex-secretário municipal de Desenvolvimento e Integração Social, uma ex-assessora jurídica e um ex-assessor técnico do município também foram afetados pela decisão. A indisponibilidade de bens dos acusados ocorreu em razão de doações ilegais de lotes situados no bairro Santa Efigênia 3, em Arcos. De acordo com a ação civil pública, as investigações revelaram que houve venda de lotes sem observância dos critérios objetivos e de transparência. Conforme as provas colhidas, o ex-secretário municipal era o responsável direto pela forma como as doações estavam sendo feitas. Com o auxílio da assessoria jurídica, o ex-prefeito realizou a transferência de vários imóveis aos beneficiários de maneira ilegal. A indisponibilidade dos bens dos réus, decretada pela Justiça, é de aproximadamente R$ 1.400.000 reais, valor estimado do dano ao patrimônio público. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.